cabeção vai invadir o mundo e tomar posse de todas as coisas surreais. Todos os mapas já estão sendo traçados na parte de cima de sua testa. Capacidade de extensão que possui um cabeção. Já que ele está em todos os lugares óbvios e uns poucos mais, se você acha que we'll be right back. Woohoo!